520 ao 51 no direito do Desonor. Direito do Desonor, obrigado. Solo, Salvador, boa noite, 13520, lembrando a sua. Está 3520. 520, boa noite, bem-vindo. Prossiga via Alfa, Kilo, pátio 3. Após ingressar no pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Ok, Alfa, Kilo, pátio 3. Reportará para ingressar no pátio principal. Está 3520. 178, pista livre. 070 com 14 nós, está autorizado o posto. Autorizado, pouso, quadro 178. Pátio principal, tá 3520. Ingresso, parte principal, até a posição 11. Autorizado ingresso para o box 11, tá 3520. No 714, chame Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 2545, ano 714. Força Aérea 6100, desce via para 2000 pés, ajuste 1010, reporte localizador. Desce via para 2000, com 1010, reportemos o bloco 1100. Descendo para 2000, 6100, cruzando 4000. Confirma a altitude do 6100? Cruzando 4000 em descida para 2000 com referências. Sim, então agora desça para 3000 pés o Força Aérea 6100. Confirme 3000? 3000 pés o Força Aérea 6100 está agora a exatamente 3 milhas para a posição intacta, confere? Afirmo, 3 milhas visual, totalmente azul. Gente, 3 mil pés, aguardando desse para 2 mil, reporte localizador. Autorizado, tem pé. Estão na posição estável, pode continuar descendo 2000? 3000 pés, o Força Aérea 6100. A gente mantém 3000 até quantas milhas após estável? Bora.

Alfa Kilo Pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Gente, Alfa Kilo Pátio 3, possibilidade de partilhando, aguardando a liberação do portão 1? Olha só, essa é por questão do portão, é questão com a Infraero e companhia. O que eu tenho aqui, previsto para o senhor, é o portão 04. E a possibilidade do senhor ingressar no pátio 1 agora seria só porque o Gol tá fazendo pushback. Mas a questão aí do portão, eu só posso passar, felizmente, né, ter essa autonomia de estar ingressando em qualquer portão. Em relação à companhia e a Infraero, o seu portão previsto aqui é o 04. Ok, sem problema então. É que a gente já tinha combinado com a companhia que a aeronave livrando no 1 aos 58, daria pra gente aguardar aqui, passeando lentamente até devagar. Mas tudo bem, então Alfa Kilo, pátio 3, né? Isso, inicialmente é o pátio 3 e reportar para ingressar no pátio principal. Pushback acionamento, Gol no 896, posição 01. Tem um tráfego da companhia já, que está no pushback. O senhor será número 2, o Gol no 896. Guardando, Gol no do Gol 1805, com 74 a bordo, alternando Salvador com 3 horas e 20 de autonomia. Quase 20, 74, Salvador alterna. Está autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 186, ajuste 1010, Gol 1805, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 1186. 90, ajuste direto, 90. Azul 4178, vai prosseguir até o pátio principal, portão 04. Gente, principal, portão 4, portão 10. Utilizado no ILS, Força Aérea 6100. Força Aérea 6100, complete final, torre 1186, bom pouso. Torre 186. 96, estou com o tráfego da Azul, estacionando no portão 4. Após o tráfego autorizado, inicial pushback e acionamento 01, enxame táxi. Após o Azul ingressando no 04, autorizado pushback e acionamento, reporte para o táxi Gol 1896. Autorizada a linha de decolar, Gol no 805. Excelente, a linha decola, Gol no 805. Torre, bom dia, Força Aérea 6100, estabilizado no ILS. Suficiente, Força Aérea 6100, continua a aproximação, aguardando pista livre. 737 da Gol vai iniciar a corrida. Excelente, aguardando pista livre. Então 3170 desce via para 2000 pés, ajuste 1010 e aposto localizador. Via para 2000, 1010 ele chama no lock 3170. Terminal 00, autorizado pouso, pistola 0, 050 graus, com 8 nós. E pouso 6100, 0500 com 8, sente. Gol 805, decolou ao 02, o controle 1 no 9, decimal 8. Rádio 6100, solo agora 05, autorizado backtrack, táxi via pista até o pátio de autoridades, a porta livre. Para o táxi Gol 189, POB 104, alternando Fortaleza, 2 horas e 35 de autonomia. 804, autorizado via Juliette Alfa, Índia Alfa, da ponto de espera da 10, lá 186, 1010, Juliette. Confira, foi para o Gol 189, meia. Então, novamente, mesmo nessa da torre, 786, o Fábio 61 no Rosário, ainda está hoje? Está autorizado via Índia Alfa, Gol 1896 até ponto de espera da 10, lá 286, torre 1010, ajuste. Está autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera 286, 1010, Gol 1896. Estou pelo fim, para Brasília 1310, confere? Está cheio de condução para a cópia? Torre Salvador, uma boa noite. Gol no 896.0, dá um zero. Boa noite, 96, autorizado na linha da Colônia 10, o vento 060 graus com 7. Colônia autorizada, pistão 10, gol 896. Gol no 805, chame Recife, 2685, alterna 12545. 2685, 2545. TAN 3170 estabilizado? Estabilizado, LOC, TAN 3170. Complete final, torre 186. 186, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, é o TAN 3170. 0, avistado, ajuste no 0 no 0, vento 060 graus, ponto nós, trem por autorizado. Marchando e travado, agora passando ponto milha do externo. Oito, nove e meia, decolou agora aos 10, controle 1098, transfere, morro. Obrigado. TAN 3170, vai ser travado. Gente, pouso autorizado, 060 graus com 10. Livre, pouso 3170. Thank you. Boa noite, é o TAN 3520, transmissão de tráfego para Aracaju, com a informação Charlie. 3520, boa noite, só um minuto, pode, prepare 190 já aprovado, prepare a Pucajamo. Pucajamo, aguardando. 3170, solo agora o Zona 4 na minha escuta durante o táxi, prosseguindo via Alfa, Kilo Pátio 3, e reportará para ingressar no pátio principal. Confirmando então, Alfa, Kilo Pátio 3, deixamos para ingressar no pátio 3. Isso, devido a essa restrição aí, tá com a restrição na Alfa, aí as aeronaves vão ter que ingressar aí no pátio 3. Possível, sem da restrição, 3170. 3520, cópia? Outro cópia, 3520. Aracaju 90, decolando a 10, curva esquerda, perfil da Pucajamo, após direto Caju, Aracaju, 5172 o transponder, controle da PR 119, decimal 8. 3520, autorizado 190 para Aracaju, ficou a pista 10, curva esquerda posta, ele é pulga, transição Jamo, o Jamo, Aracaju, 51772 é o transponder, 0.8 é o controle, então 3520. Isso, 5172 é o transponder, portão 11, chame o fundo pronto para o push acionar. 5172, chama na pronto para o push de acionamento, 3520. Acionamento no 11, o TAN 3520. Autorizado, chama o táxi. Para aí, ingressa no principal 3170. Ingressa até o portão 07. Até o portão 07, muito obrigado. Boa noite. Boa. Estou em Salvador, gol 1606. 606, boa noite. Maceió, 1 minuto, 350 já aprovado. Prepare a Puca. 350, Puca, aguardando a costa, gol 1606. Cópia? Pronto, para cópia. Maceió 350, Operador 58, decolada 10, com curva pela esquerda, perfil da Pucajamo, após com transição Caju. 5163 o transponder, controle da PR 199.8. Autorizado Maceió, nível 350, Operador Whisky 58. Decolada 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, o transponder 5163 e o controle 1198. Confere, portão 10, após, chame quando pronto para o push acionar. Só confirmou o transponder 5163. 00. Na 606, na escuta? Na escuta? Ok, é o transponder 5163 e... É, chame quando pronto para o push acionar. Chamará quando pronto para o push de acionamento 5163 do transponder. Axa 3520, POB 62, alterna Salvador com 3 horas 10 minutos atrás.